Uma pulga tá tomando sol na praia, toda bronzeada, embaixo de um guarda-sol. Nisso chega outra pulga branca e morta de frio. E aí a primeira lhe pergunta: o que aconteceu? É que eu quis vir à praia tomar um solzinho, então subi no bigode de um motoqueiro que vinha pra cá. Acontece que o cara veio a 200 km por hora e eu quase congelei de frio. A pulga bronzeada responde: pô, você tem que fazer como eu. Esconda-se no banheiro feminino e quando entrar uma garota, esconda-se na calcinha dela. Naqueles pelinhos macios. Você viaja quentinha e segura. No fim de semana seguinte, voltam a encontrar-se na praia. A primeira bronzeadíssima e a segunda branca e morta de frio. E agora, o que aconteceu? Não fez como eu disse? Claro que fiz. Escondi-me no banheiro e quando a garota entrou e baixou a calcinha, eu me acomodei ali muitíssimo bem e dormi. Então, por que você tá assim? Não faço a menor ideia. Quando acordei, estava de novo a 200 km por hora no bigode do motoqueiro.